6251, decolou os 45, controlinho no 20, decimal 8. Senhora, decimal 8, controle, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, 6251, Ocean, cabelo. Oceana 6251, contato radar na decolagem, suba via, saída da EL para o nível 360, da presente por Leda. Sente, 360, da presente vai voar Leda, 6251. Gono 229, vento 090 graus, 4 nós, autorizado a colagem da pista no 0. Azul 9540, alinhe e mantém o estilo 0. Alinhe e mantém o 0, azul 9540. Gol 1229, decolou os 47, controle 120, decimal 8. 08, pontinho, 229. Salvador, bom dia, gol 229, passando 2000. Sono 229, contato na base de colagem, suba via, saída da para o nível 360. Delta 360, 129. Azul 9540, autorizado a decolagem de piscina 0, vento 110 graus, 49. Azul decolagem de piscina 0, vai iniciar azul 9540. Azul 4, corrigindo, azul 9540. Foi decolado ao 50, controle 20, sinal 8. 208, controle, azul 9540, boa. Controle, uma boa, azul 9540, decolou. Na sua escuta, 1600 pés. 4-0, contato radar, decolagem, suba via, saída Aguaruna para o nível 400. E a Aguaruna para o nível 400, azul 9540. Meia 251, no chame de Recife, na frequência 125 decimal 1, secundário 128 decimal 8. 125-128-8, bom dia, prazo. No 229, chame Recife, na frequência no 25 decima 1, no secundário no 28 decima 8. 25-28, bom dia, 229. 19540, chame Recife na frequência 1260, secundária 1028, decimal 8. 9540, agora com o centro 1260, secundária 1288. Torre Salvador, bom dia, 3399, posto para dar o rosário, pronto para decolar. Então, 3399, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, piscina 0, vento 110 graus, 59. Autorizado a decolagem da 10, da 3399. Então, 3399, decolou 59, controle 1208. Controle Salvador 1208, bom dia, 03399. Controle Salvador, bom dia, 03399, passa 2000 pés. Tá, 3399, contato radar de colagem, subazia, saída da EL para o número 347. Subindo via da EL, nível 340 para 3399. Salvador, muito bom dia, voo 9916, sendo a descida agora, com a informação ECO. Nada bom. Voo 9916, senhor, identificação. Se apresente, voo na Serra Vita 367 para o início do procedimento RNAVE. Ajuste em Salvador no 0 no 5. Desça para 4 mil pés. Para 4 mil pés. Salvador, azul 4040, pronto, espera, pronto. Azul 4040, bom dia, utilizador Linhares, decolagem Suno 0, vento 110 graus, 49. Autorizador Linhares, decolagem Suno 0, azul 4040. 33399, chame Recife, na frequência 1251, secundário 1288. Chame Recife, 1251, secundário 1288, tá? 3399, bom dia. Salvador, boa noite, XME 6225, antena 220, vai ser descida para o 1960. XME 6225, aciona identificação, desço para o nível 050, é número 2 na aproximação, está presente, está autorizado, voa na proto, Serra Vitor 367, 460, Renato. Está ciente, vai iniciar a descida para o 050. Está presente o voo Serra Vitor 367, está ciente da tráfego da rua à frente. Teria alguma possibilidade de coordenar a voa na proa do VOR de Salvador? E quanto mais próximo cancelar e prosseguindo depois de tráfego visual para pouso? Anem 6225, mantenha a proa do Serra Vitor 467, Renato. Ainda permanecerá como número 2 na aproximação se fazer o VOR para posterior visual. Tá ciente, então vai manter na prova do Serra Vitor 367, descendo para o 050. Quando possível, então, gostaria de voar na prova do VOR para executar o procedimento visual. Muito obrigado. 6225. Controle 1208, azul. Azul 4040, no perfil da Arborono Elefa. Azul 4040, contato radar na decolagem, suba via Arborono para o nível 340. Via 340, o 4040 da azul. indicado procedimento do Gol 996? Afirma, a partir do Sargento 367, autorizado o procedimento em RNAV, você pode estabilizar do Gol 996. Fechando a 6225, desça para 4000 pés, ajuste no 015. 4015, hoje a 6225, alguma possibilidade da presença lá na próxima vez? Chané 6225, está presente, está autorizado com a VOR e reporte para cancelamento do voo IFR. Ah, ciente, agora na proa do VOR de Salvador, descendo para o 040, quando possível, autorizado, descida para estúdio de tráfego, passando 085 na presença. Para descida de altitude de tráfego, reporte para modificação de regra. Ah, ciente, 6225. Apresentou o Gol 99 no meio. Gol 99 no meio, complete a final e chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Muito bom dia, é o Gol 9916, estamos usando a aeronave, baixado travado. Gol 9916, bom dia, autorizado pouso na pista no zero, vento 100 graus, 59. Gente, livre pouso. Poxané 6225, vou ir lado ao 0718 para ingresso no circuito de tráfego para pistão no zero. Chame agora a torre, frequência 118.95, autorizado descida para altitude de tráfego. Descendo para altitude de tráfego, chamando a torre 1895, poxa 6225. Salvador, muito bom dia, Oceania 16225, passando agora 4.700 pés, descendo para a altitude de tráfego, 7 milhas do VR de Salvador para ingresso na perna do vento, então 190. Oceania 6225, continua a aproximação, guardando posição para girar a base para pista no zero, o ajuste de altímetro 1.095 e o vento no aeródromo 1.00 graus, 59. Então, informa ingressando na do vento, nesse exato momento ingressando na do vento, então 90, Oxalém 6225, 1015 no ajuste. Gente, Oxalém 6225, aeronave de Anacortíssimo, pronta para o toque na 10. Quando pronto, autorizado, gira base para a pista no 0, reposta no final. Gente, quando pronto, autorizado, gira base, Oxalém 6225. Oxalém 6225190. 6225, reposta no final, aquele mais travado. Botar no final, baixou, travou. Oxalém 6225. 5991 no meio, solo foi o 19, direito no 211. 211, gol 99 no meio. Gol 1961, não mantém o ponto de espera. 0, Xané 6225. 6225, autorizado pouso na pista no 0, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, para 6225 na 0. Gono 961 na Lima, temos 0. Ali Mateu no 0, Gono 961. É 225, solteiro 22, direito no 211. Direito 211, 862225, muito obrigado pela coordenação. Gol 1961, autorizado a decolagem de pista no 0, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Direito a decolagem de pista no 0, gol 1961. No 7, a sua identificação, mantenha a Lagoinha para a chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil pés, desça para 35 no 7, após a Lagoinha, está autorizado voar ao Serra Vista 367 para o procedimento RNAV. Após a Lagoinha, 367-335, como 961, decolou os 25, controle 1 no 208. 208, obrigado e bom trabalho. Também. Controle Salvador, bom dia, agora 961, decola. No 961, contato radar decolagem, suba via saída da El para o 360. Sael 360, boa 961. Controle Gol 961, solicito estar da presente para o Jirume. Inicialmente foi Leda o Gol 961. Leda, da presente Gol 961. 093, acione identificação, dessa via chegada a Bonfi para o nível de voo 050, ajuste no 015. Bono 093, prossiga. Negativo, procedimento em uso é o RNAV da pista 10. Bono 093, dá presente? Autorizado com a Serra Vitor 367. Salvador, bom dia, o 6075 do Oceanete, se aproximando para a espera do 0. Oi, Salvador, o 6075 do Oceanete. 6075, bom dia, autorizado a linha de decolar, no 0, vento 1 centena com meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolado no 0, no 6075. Coluna NASA 61, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 251288, obrigado, bom carnaval. Amém. Em 3597, autorizado o procedimento da RENAVE que estão no zero. Passando a RENAVE no zero. Tio 6075. bom dia, o 6075 da China decolou. Cena 6075, bom dia, contato radar, suba para o nível 360. Após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Após 2.000 pés, direto Leda, 6075, subindo para o nível 360, confirma? Afirmo, 360. Graças. Toma 759, autorizado chegada a Bronx, que desça para o nível 050. Zona 093, desça para 4.000 pés, ajuste no 06, autorizado procedimento RNAVE, pista no 0. 4.000 no 06, autorizado RNAVE para 10.1 no 093, reportar estabilidade. Na 3597, complete o procedimento, chame torre 118 decimal 95. 95, Roger. 3597, final 10. Sam 3517, bom dia. Autorizado ponto 9510, vento 110 graus, 59. Autorizado ponto 910, Sam 3597. Em 128 decimal 8. 1251, 1288, obrigado. Galarão, fora ZAZ, final 7510, 115, 4478, Rona Mari. E 5975, bom dia, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. 0050, pode voar, Rona? Ou E o 5975 inicialmente mantém a chegada número 3 na aproximação. Sem problema. Quero você aqui, obrigado, Voo 1093, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 295093, bom dia. Torre, bom dia, voo 1093. Sam 3517, saltou 43, direito no 211. 211, bom dia. Voo 1093, bom dia, continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando 1093. Número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2,10 nós. E o 5975 da presente Voiduna, confirmará fazer o procedimento em desvio da pistola zero? Afirmativo, isso pronto. Gente, o Rio 5975, Voiduna, desça para 2.000 pés, ajuste 1096, autorizado o procedimento MBB Zulu da pista 0. Bom, Baiano, estabilizado, travadinho, valeu. Gol 1093, autorizado pouso na pista 0, próxima centena 59. Viva pouso no 0, gol no 093.